eu sentar. Daquele jeito talentoso vai se apaixonar. E se eu ficar e se eu sentar? Daquele jeito talentoso vai se apaixonar. Não vem com essa de gritar assim no telefone. Falar direito mal chegou e tu não é meu homem. Aqui o buraco é mais embaixo, amor, fala direito. A preta é outro patamar, please, mais respeito. Marquinha de fita em dia chata com pelinhorim. Passou comigo a noite, o pivete tá gama. Agora é só as solteiras da noite. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, tum, bum, bum, tum, bum, bum. E se eu ficar e se eu sentar? Daquele jeito talentoso vai se apaixonar. E se eu ficar e se eu sentar? Daquele jeito talentoso vai se apaixonar. Eu não posso beber gin porque eu não lembro de nada. Tenho uma Glock na bolsa e fico muito safada. Safada, safada, safada, safada. Ele adora o culo grande da negona lá de casa. Vai se apaixonar. Gabriel do Borel produziu, explodiu.